Bom dia, queridos amigos e amigas e pessoal em volta da mesa. Queria convidar você de novo a refletir sobre os textos de hoje, na nossa sequência desse tempo comum. Os textos que a gente vai ler no Velho e no Novo Testamento, a gente acabou de ler no Velho e no Novo Testamento, contam de duas situações no qual esse salmo lido faz bastante sentido. Vamos primeiro pegar a situação de Gênesis 35, que é quando Jacó começa uma jornada de reencontro, acima de tudo, de reencontro consigo mesmo e com Deus. Jacó sempre foi dado a uma personalidade dividida. De um lado, trabalhou duro, muito inteligente, o homem que criou o primeiro trabalho, o que a gente poderia chamar de zootécnico, né? Foi o primeiro inventor de uma cerca para separar e classificar animais e conduzir geneticamente um modo de reprodução. Um cara que profundamente amoroso com sua esposa, homem que trabalhou duro durante 14 anos para seu sogro, que era um enrolão do tamanho do bonde. Mas do outro lado, era um cara cheio de esquema, cheio de armação, que não se furtava em passar para trás seu irmão, de usar sua esperteza como se fosse uma espécie de Pedro Malas Artes para passar ou tirar lucro, né, das costas do seu sogro, que ele considerava um camarada que o estava explorando. Ou seja, Jacó, de um lado, tinha essa característica de trabalhador duro, de inteligente, de amoroso com sua família. Do outro, esse cara é capaz de pequenas artimanhas, de malandragem. E Jacó inicia uma jornada que vai mudar a sua vida. Se você seguir depois, por curiosidade, lendo o capítulo 35 em diante, Jacó começa a voltar. E ele volta para um lugar muito específico. Na sua jornada de volta, ele vai encontrar-se no mesmo lugar aonde um dia ele teve um sonho, onde ele encontrou o Senhor Deus numa outra ocasião de sua vida, quando ele fugia de seu irmão Esaú. E agora Deus diz a ele: Jacó, chega de vida dupla, chega dessa divisão, vamos andar. Jacó vai entrar numa jornada que, se você vai ler, vai ter uma linha divisória, que é o Val do Rio Jaboque, onde ele vai ter uma luta de noite inteira com Deus, onde ele vai lutar com Deus e perceber que está diante do Deus encarnado, e sozinho nesse lugar ele vai ser transformado, vai ganhar um novo nome, vai passar a se chamar Israel. E vai acontecer algo nele, simbólico e externo, que, tocado na sua coxa, nessa luta com Deus, ele vai passar a mancar pelo resto de sua vida, simbolizando aí aquele que luta com Deus nunca mais vai andar do jeito que andava antes. E vai andar com essa espécie de manqueira ou de limitação que é própria daqueles que lutam com Deus. Mas no momento em que a gente está no texto que leu hoje, e que não é esse o ponto que eu relatei do resto do contexto, Jacó está no início da sua jornada, que vai terminar na sua profunda transformação, transformação tão intensa que ele vai mudar de nome, vai deixar de se chamar Jacó e vai passar a se chamar Israel. Bom, a primeira coisa que A sensação de quem está numa situação dessa é de dúvida, de cansaço, de insegurança, de angústia, de tarefas a serem feitas, e cabe perfeitamente a oração do tipo da oração que está expressa no Salmo, onde ele diz: Senhor, eu sou pobre e necessitado. Tem compaixão de mim, ouve minha voz, Senhor. É a voz de quem tem desespero. Jacó vai iniciar esse processo de profunda transformação na sua vida, só que ele toma um passo prévio, e é aí que eu queria chamar a sua atenção para algo que eu já falei há 2 dias atrás. Disse, pois, Jacó aos da sua casa e todos que estavam com ele: Livrem-se dos deuses estrangeiros que estão entre vocês, purifiquem-se, troquem de roupa e vão andar. Ou seja, Jacó estava estabelecido. Tinha sua família, seus filhos, tinha suas duas esposas, tinha seus empregados, seu rebanho. E Deus o coloca em marcha na direção de uma nova tarefa, de um novo tempo, de um novo nome, de uma luta com ele que vai acontecer lá na frente. Para começar a andar, Jacó toma uma atitude. Ele deixa para trás. E recomenda que se deixem para trás coisas que a gente talvez não imaginasse. Como pode, né, na casa de um homem que conhecia o Deus vivo, com quem Deus falava, temente a Deus, ele ainda admitir cacarecos? Observa que na casa dele, ele sabia que tinham pessoas que ainda carregavam deuses estrangeiros. Deuses são referências, lealdades. Coisinhas pequenas que não custa nada a gente continuar, né? E que as pessoas iam levando ali ao mesmo tempo que estava nessa relação com Deus. Jacó vai começar essa caminhada com esse grupo e fala: gente, primeira coisa que a gente tem que fazer, joga fora essas referências, joga fora esses deuses e vamos começar a caminhar. Ele fala: purifiquem-se. Troquem de roupa. Trocar de roupa é muito menos do que trocar de nome, mudar o jeito de andar, que vai acontecer com ele lá na frente, mas é o primeiro passo. Ou seja, olha, tomem banho, lavem-se, bota uma outra roupa, sai com uma outra roupagem e deixe para trás as suas referências antigas. Eu queria insistir, principalmente para quem está em volta da mesa, que nesse tempo de preparação, para que nós mesmos nos movamos como casa da videira, e eu queria que você também, que não está em volta da mesa, mas está na sua casa, está no carro, está ouvindo, pense que Deus talvez esteja te levando perto de uma fronteira, numa mudança necessária, fundamental para a sua vida. E comece a se preparar para essa mudança. A mudança mesmo, quem vai fazer é Deus. A transformação mesmo, quem vai fazer é Deus. Mas ele vai fazer em cima de um lugar que esteja predisposto a essa mudança. E essa predisposição é deixar para trás aquilo que precisa ser deixado para trás. Eu não sei o que é na sua vida, mas muito provavelmente o Espírito Santo te mostra. Você reconhece e sabe perfeitamente bem que existem coisas que, para a próxima etapa, não podem seguir com você. Pode ser a sua arrogância, pode ser a sua teimosia, pode ser o seu pensar pequeno, pode ser a sua maldade, pode ser, sabe, o seu vício, pode ser o que for. Se você quer realmente dar passos e seguir nessa jornada com Deus, que é a vida, você precisa estar consciente de que o início dessa jornada, ainda que seja a graça do Senhor que vai fazer a profunda transformação, demanda um desejo em você. A graça do Senhor e o desejo da gente se conjugam de uma maneira maravilhosa nesse processo de transformação. E a atitude é abandonar, deixar para trás, jogar fora. como eu falo aqui, Deus, as pessoas entregaram a Jacó todos os deuses estrangeiros que possuíam, os brincos que usavam nas orelhas, e Jacó os enterrou ao pé de uma grande árvore, próximo a Siquém, e ele foi embora. Antes de entrarmos na nossa próxima etapa, a gente precisa buscar a Deus com muita intensidade. E a gente nem precisa adivinhar quais são os nossos deuses estrangeiros, quais são os nossos vícios, os nossos hábitos, as nossas teimosias, a nossa insistência, a nossa ansiedade, a nossa maneira cansativa de ser sempre do mesmo jeito. A gente sabe, você sabe perfeitamente do que eu estou falando. Então, toma uma decisão. Se você quer seguir para a próxima etapa, decide o que vai ficar para trás. Decide o que você não leva com você na bagagem. Decide o que você abandona. Porque não existe, querido e querida, espaço vazio. No corpo da gente não existe espaço vazio na vida da gente. Se a gente não desocupar uma área, ela não será ocupada por outra coisa. Se a gente deixar a nossa vida desocupada do Espírito de Deus, desocupada da direção de Deus, vai ser tomada por outros ídolos e outros ícones. E se a gente, em reverso, se desocupar ou abrir espaço na vida da gente, a gente não precisa se preocupar em colocar nada no lugar. A gente precisa, diante de Deus, se despir daquilo que precisa ser despido. E decidir entrar nessa nova etapa de vida que a gente quer começar, havendo abandonado aquelas referências que, na verdade, você sabe perfeitamente bem. Nada tem a ver com o Jesus, com quem ele é e com quem ele nos chama a ser. Uma outra circunstância que, de novo, essa oração de ser pobre, necessitado, miserável, se aplica é a que nós lemos no Novo Testamento. Os apóstolos estão presos, né? Pedro, Tiago e João estão lá presos e aí eles vão ser chamados para serem interrogados no dia seguinte. Eles são mandados para a cadeia e de noite acontece um milagre incrível, né? Durante a noite, um anjo aparece, abre as portas do cárcere, os leva para fora, eles passam pelos guardas. Os guardas podiam estar dormindo, estava aquele silêncio da madrugada. O anjo do Senhor aí, pode ser um anjo, pode ser alguém enviado por Deus, abre essas portas, leva-os para fora. O milagre é esse. E eles entram no pátio do templo. E ao invés de fugirem para suas casas ou se amedrontarem, eles voltam a pregar e ensinar o povo no mesmo lugar. No dia seguinte, de manhã, se reúne o sumo sacerdote, o sinédrio, a assembleia dos líderes e manda buscar os caras na prisão. Quando chega lá, a prisão está fechada e os caras não estão lá. Ou seja, quem abriu o cadeado, fechou a porta. E eles foram embora. Quando eles veem isso, eles ficam sabendo que os caras não fugiram, não foram para longe, ao contrário, se tornaram públicos de novo. E voltam para o mesmo lugar e continuam fazendo a mesma coisa, ensinar o nome de Jesus e o caminho da vida. Ou como disse o anjo, né? Vão para lá e relatem ao povo toda a mensagem da vida. Quando Deus te liberta de alguma coisa, meu companheiro, minha companheira, quando Deus te liberta de alguma coisa, Ele não te liberta para o teu prazer, para você ficar livre, ponto e acabado. Ele te liberta e te chama, volta para o trabalho que eu te dei. Volta para o teu primeiro amor. Volta para fazer a divulgação dessa mensagem de vida. Não é para nós, para o nosso umbigo, para o nosso bem-estar, que Ele nos liberta. Ele nos liberta para ele. Ele nos joga para frente. Na cadeia, podia ser que os apóstolos estivessem lá exatamente no salmo como esse que nós lemos, orando: Senhor, eu sou pobre e necessitado, tem misericórdia de nós, olha para a gente, Senhor. E talvez você esteja numa situação dessa também, como que preso numa cadeia. sem conseguir sair, pode ser a cadeia da depressão, pode ser a cadeia das circunstâncias, do trabalho, sei lá eu. Bom, primeira coisa, continue orando. E não se surpreenda se Deus, de uma maneira miraculosa e inesperada, o libertar. Como não voltar para a cadeia? Como é que acontece para acontecer o que aconteceu com esses caras? Quando os guardas foram buscá-lo, já não foram na violência, já não foram no cacete para levar eles embaixo de vara e colocar na cadeia de novo. Fala que eles já foram com toda a educação e sem uso da força, eles trouxeram de novo naquela: o senhor poderia nos acompanhar, por favor? Porque algo tinha acontecido ali que mesmo os inimigos não podem ultrapassar determinadas fronteiras. Bom, quando Deus te libertar, volte para aquilo que é o teu primeiro amor, volte aquilo para que ele te chamou para fazer, volte para aquilo que é o teu chamado. Se Deus te tira de uma situação de lama e perdição, ou cadeia, prisão, angústia, um lugar que você não vê saída como uma cadeia, porque ele ouviu a tua oração, não fique pensando que isso é para você se sentir tão bem porque agora você está livre, mas ele te chama de volta. Volta ao teu primeiro amor, volta à tarefa que eu te dei. Vai lá, prega, fala, mostra. E de alguma forma você não vai voltar mais para aquela mesma situação de cadeia e de prisão que você estava. As lutas vão continuar, continuaram as lutas na vida de Jacó até o fim de sua vida. Voltaram a ter lutas os apóstolos. Morreram os apóstolos depois de morte violenta, perseguidos, injuriados. Mas com toda certeza, eles nunca andaram mais igual. Então, que a gente fique com essas duas lições para hoje. Uma, se a gente quer realmente passar para uma nova etapa na vida da gente, a gente precisa decidir o que vai ficar para trás e o que a gente não vai levar para a gente. Isso é fundamental para que a gente desocupe espaço na nossa vida, para que o Espírito Santo de Deus a encha. E a segunda coisa, se você está preso numa situação que você não vê saída, clame ao Senhor. E se ele abrir uma porta para que você por ela passe, não fique pensando que isso é para você viver a tua vida de qualquer maneira e se arriscar a voltar para ali. É sem volta, companheiro. É vai para frente e faz o trabalho que o Senhor tem dado para você. E não tenha medo nem se ensoberbeça. Vai para frente. Vale a pena a gente orar ao Senhor porque Deus é bondoso, misericordioso, pronto a perdoar. E ele está doido para mudar o teu nome, mudar o teu jeito de andar, mudar quem você é, te dar a oportunidade de testemunhar, de ser uma pessoa diferente. Mas para isso, reconsidere sua posição. Considere-se pobre, nu e pecador. Clame ao Senhor. E uma vez que ele abriu a porta da cadeia, passa por ela. Se você for passar por essa porta, se você for passar por um outro momento na sua vida, não pense em levar para junto disso os mesmos velhos hábitos de sempre. Abandona alguma coisa, desocupa a moita para que Deus possa ocupá-la. Um abraço, bom dia para todos.